Placa emitida, autorizado, Alfa Victor Juliette. Salvador, muito boa tarde, está 3567. Está 3567, aguarde a cópia, Brasília. Aguardando, subida prevista? Aguarde. Chegada é a Mari, desça para o nível 060, seu número 3 na aproximação, reduza para 2509. Sente, chegada a Mari, reduzindo 2509, descendo 060, 3190. Fito. Olha o Fito. Padrão de 13, e recebemos a informação que a sua frequência de 121.5 estacionada. 7. Siga. TAM 3175, autorizado Guarulhos, nível 340, via Peruísque 50. Decola da 10 com curva direita na saída da EL com transição de NER. Transponder 5572, controle 119, decimal 35. Guarulhos 340, a Peruísque 50, decola da 10 com curva direita da EL de NER. 5572 ao transponder e 1935 controle para o TAM 3175. TAM 3175, correto, sempre pronto para o puxo acionamento no 03. É, Marais. Vista quando for possível, efetuamos um reset aqui na frequência 215. Quando for possível, checar se a frequência já foi desabilitada. A informação veio via centro de controle, ok? Certo. 3325. Voltou 3325, obrigado. O prossegue para o GPS ou para o procedimento NDB Zulu? GPS, 3190. É, sobre vetor, vou ir na proa norte, correção, vou ir na proa 010, descendo para 4000 pés, o ajuste padrão. Gente, descendo a proa 010, desce 4000 pés, ajuste padrão, pode confirmar o limite? O limite é a radial 300 de Salvador. Radial 300 do Salvador, 3190, obrigado. Senhor, agora será a pose final, Alfa Victor Juliette. Bom, autorizado todos estão no César, Alfa Victor Juliette. Pouso autorizado, Alfa Victor Juliette. Capitão Luiz, que é que tem o torre? Até um minuto, senhor. Sente agora, o senhor tem é transporte firme? Sim, esse transporte firme, o esquenta. Pois, ok? Autorizado, após toque 368, informe iniciando o procedimento. Ó, Tomarão, meu no 2. Passe igual 925 com 118, 4 horas com 20. Autorizado o táxi via Juliette, Alfa, quando na Charlie, torre no 8, decimal 6, o ajuste no 0 no 3, bom voo, gol no 925. Táxi Juliette, Alfa, na Charlie, 8, 6, bom, 925. Salvador, já teve autorização, 3567? Afirmativo, TAM 3567, copia. Prossiga. TAM 3567, autorizado nível 340, Brasília, peso 1 no 7. Decola da 10 com curva direita na saída gole, transição ofito, Transponder 5575, controle 119.35. 372, trem de pouso baixa travada e falso menos 90 metros fechados. 7, reportaram 372 com trem baixo. 802, tá? Estou aí, Salvador, para ingresso do centro. Tango, aguarde. Alvo Vitor Gillette, solo 08, tive backtrack, táxi, Apache virando pista no 7. Esquentando autorizado, ingresso pista no 7, táxi, seguindo Charlie 150, Apache alinhado e pronto, cabeceira no 7. E reduza para 2109. Reduzindo 2109, proa do Serra Vitor 368, 3190. Galeão, web 6720. Galeão, Pesoluno 4, da El Blaze. Da El Blaze, Pesoluno 4, muito obrigado, web 6720. Puxa, bem cancelamento no 399, posição 1. Gol no 399, autorizado seu mitax. Olha o táxi 399. 8002. 8002, 925, ponto de espera da 10. 925, mantém ponto de espera do 10. 8002, 30 pontos no 0, vento 170 graus 08 nós. Repouso na 10802. Sinal GPS, chame Torre 186, bom pouso. 186, campo à vista, obrigado, bom trabalho. Controle de Bagdad, gol 9601, com informação X-Ray. Guarde, gol 9601, TAN 3190, desça para 2500 pés, autorizado a final GPS. Ajuste permanece padrão. Até 2500, autorizado o GPS, ajuste padrão. 3190. Gol 9601, boa tarde, identifique, chegada é Bonf, desça ao 40. Tá bom, descendo 040, gol na 60. Salvador, isso aqui tem o estimado de 30 segundos da classe. Tango, após a decolagem, manter a proa até 3 mil pés. Gente. O escanteio autorizado a colar no 7.170 graus 08 nós atenta possível esteira turbulência Airbus 320. Só para informação, temos um tráfego próximo de 10 horas, 10 milhas, mantendo 2500 pés, a aeronave laboratório. 3190, seguinte, negativo visual. 925 está mantendo posição devido à aeronave com transporte firme, prioridade para decolagem. 35. 8002, solo 12, livre à direita, no solo 121, décima 9. Direita e solo 219, 8002. Aguarde para autorização. Aguardando. Alfa Juliette pro 11802. Salvador, o TAN 3175 no 03 para puxa saneamento. TAN 3175, ordem com a equipe de solo que após o início do táxi do Airbus correção do Boeing da Gol, a retaguarda está autorizado o pushback acionamento. Chame táxi. Demora. 0 graus 08 mais. Cabo será deslocado a 90 metros. Acesso correção dos 90 metros, livre pós, 9602. coordene com a equipe de solo que após a passagem à retaguarda da aeronave da companhia, está autorizado para os pré-estacionamentos. Chame táxi. Norte, após a passagem da aeronave da companhia, está livre 3567, reporta lá. Antena do Glide e o 5-1. Gente. Como aguarde mais uma espera, temos o tráfego agora 4 milhas para o marcador externo em aproximação. Após esse tráfego, será autorizado o seu procedimento. Certo. 3190 já reduzido, vai chamar 186 agora. Obrigado. 3, bom voo. E aí, Alfa, na cidade 186, obrigado, boa tarde. Muito boa tarde, Altan 3190 na final estabilizado. 3190, continua com a expansão, guarda pista livre. São os primeiros 90 metros fechados. Aguardando a liberação de pista, ciente dos primeiros 90 metros. 3190. Não escuta? Prossiga. Com 20% de leve, se já acionou os motores? Negativo. Gente, aguarde para acionamento, tem aeronave da Jave fazendo check aqui. Mas, vamos manter posição, guardão. Então, 3175, não escuta? Negativo, prossiga. Eu sei que não foi autorizado o acionamento em putback, mas só confirme se já acionou os motores. Negativo, estamos paradinhos no 03. Gente, mantém a posição, tá? Ah, bom. Confirma? Estou no 601 no controle. 250 para cima. Dura para 2509. Bloqueal. Meu direito, chame solo. 121 décimo 9. Direito 219, 162. Você ia fazer o procedimento GPS ou NDP Zulu? Não, o ILS tem glide. O procedimento agora é o NDP Zulu pistão no zero, com os primeiros 90 metros impraticáveis. Algum problema de efetuar o ILS, onde está fora do ar, localizador? Sim, ativo. Temos a aeronave laboratório checando o procedimento de ILS e ele está inoperado. Ah, positivo, positivo. Vamos fazer então o RNAV da pista 10. Gente, gol no 601, da presente autorizado Serra Victor 368 para a final RNAV. Gente, Serra Victor 368. Liverpool 3190. 1995, após o pouso da aeronave do Airbus na curtíssima final, ali mantém cabeceira no zero. A gente faz a aeronave na final ali e mantém no zero, gol 925. Para a coordenação, irá interceptar o localizador a 10 milhas da cabeceira? Sim, ativo. Certo. Do Serra Victor 368, pro gol 1601? Sim, ativo. 368. Pode ser o 366? Sim, ativo. 368, temos uma aeronave laboratório fazendo o cheque do ILS, ele está 4 milhas para a tuna. Sim, então na prova do 368 para o GPS da 1-0. Zero, solo 017, nível à direita, chame solo 121, decimal 9. A direita, solo 121, 3190. Ingresso a Juliette, gate 05. Livre ingresso no pátio via Juliette pro gate 5, 612 da Gol. Paulo Salvador, boa tarde, o 3190 da Sandy, Bruno, você escuta. Tá 3190, boa tarde, táxi via Alfa, mantém posição antes da Índia. Alfa mantém antes da Índia, 3190. Aguardando. Trip 54 no 5, aguarde a cópia. Estamos segurando o acionamento e o pushback devido à aeronave G do laboratório. Aguarde. Ah, pois óbvio. Estamos atentos. Já descer até que nível, Gol na 601? Agora desça para 2.500 pés, ajuste 1.013. 2.500, 1.013, Gol na 601. No 925, decolou o 19, chame controle, 119, decolou 35, grato pela compreensão. Obrigado. 08 é o 040, desce para 2.500, ó. Ok, o senhor vai descer para 2.500 e informar no servidor 366 após ter voado o 368. Então vai descer para 4.000 após 2.500 no 366, igual na 601. Igual no 601. Controle, igual no 925. Gol no 925, boa tarde, contato radar, cede a gola e suba nível 360. Gola e sai no direito 360, 925. 856, só confirmando a hora que tiver autorização, copiamos e a pista só os primeiros 90? Afirmativo, só os primeiros 90, gol no 856. E operando na 10. Saída prevista vai ser? Bucaracaju. Bucaracaju, obrigado. Tango Whisky, aqui Tango Salvador. Salvador, respeitando. O professor de voada apresenta a posição Fonde? Afirmativo, Project Fonde, respeitando. Pesado Conde Whisky, aqui Tango. Fonde. Gol no 601, não está autorizado a final de GPS. Sente, gol no 601. Para o número 23090. TAN 3175, coordene com a equipe de solo que após o parqueamento da aeronave da companhia no 02, está autorizado para o pushback acionamento no 03, chame táxi. Confirme para o 3175. TAN 3175, está autorizado para o pushback acionamento após o parqueamento da aeronave da companhia no 02. Gente, 3175. Paulo, TAN 3567. TAN 3567, prossiga. Teria uma previsão de mais quanto tempo para iniciar o pushback acionamento? Afirmativo, é o número 2 para iniciar o pushback acionamento. Estou aguardando uns minutos para autorizar o pushback acionamento para fazer um sequenciamento na hora da decolagem. Paulo Web 6720, já tem autorização do mesmo, Tereza? Afirmativo, será o número 3 para a cópia, aguarde o Webjet 6720. Aguarda o Web 6720. Trip 54115, na escuta para a cópia? Trip Felipe 5415 na escuta. Você não mantiverá a CD para 2000? Eu mantive. Ajuste padrão 1013. Decora. Uno 399, autorizado a alinhar e decolar pista no 08, 170 graus 089. A linha decola no 399, pista 0. Gente, mais um minuto. Obrigado. 3567, autorizado pushback, chame táxi. Ali, reportando ao táxi, 3567. Gol no 856, copia. Agora. Gol no 856, autorizado Recife, nível 390, via Peruíque 58. Decola da 10 com curva esquerda na saída Puca Transição Aracaju. Transponder 50111, controle 119, decimal 35. Ficamos assim, 390, Peruíque 58, Puca Aracaju, esquerda, decolando a 10. 509 no transponder 1935, está no portão 10, chama quando pronto, gol 9, 856. Boa noite, 56. Por gentileza, podia confirmar o cotejamento novamente? Teve um problema aqui na transmissão. Posso sim. 390, Freire 58, Pucaracaju, decolada 10 por esquerda, 509, 1935, gol. Boa noite, 56. Boa noite, 56, cotejamento correto. Obrigada. Aguarde para o pushback, assinamento no 10. Já está pronto? Negativo. Acho que mais uns 8 a 9 minutos. Ciente, reporte pronto. Boa noite, 56. Tem todos fechados travados, informa os primeiros 90 metros fechados. Gente, reportará o 372. Iniciando no 399, pista 0. Gente, manda vento 1970 graus 08 nós, com 1399. 99. Webjet 6720, copia. 6720, copia. Webjet 6720, autorizado Galeão, nível de voo 340. Via Pêsulo no 4, decola da 10 com curva direita na saída da EL, transição Blaze, transponder 5013, controle 119, decimal 35. Autorizado 340, Galeão, Pêsulo 14, da EL Blaze, decola da 10, primeira curva direita, transponder 5013, controle 119,35, Web 6720. Webjet 6720, correto, chame pronto para o puxacionamento. Chamará para o puxacionamento, Web 6720. Decolou os 26, chame controle 119.35. Obrigado, boa tarde. Salvador, o TAM 3175 acionado, pronto para o táxi. PLB 79421, alterna o Galeão. TAM 3175, táxi via Índia Alfa, quando na Charlie, torre no 8, decimal 6, o ajuste 103, bom voo. Gente, ajuste padrão, Índia Alfa e Charlie, 26, boa. Ah, Vitor 372, baixado, travado, pista vista, gol na 601. Gol no 601, autorizado, pulso, pista no 0, vento 170 graus, 08 nós, cabeceira chocada 90 metros. Sente de pouso, gol na 601. 0, decola da 10, com curva direita, na saída coral, transponder 0271, controle 119, decimal 35 e a torre 118, decimal 6. 120, pista 10, curva direita, coral, 0271, transponda, 119.35, 118.6. Trip 5415, correto, chama pronto para o puxacionamento. Puxacionamento no momento. Puxa 3567 para o táxi, 117 a bordo, terminamos com 4 horas e 20 de autonomia. Ban 3567, táxi via Juliette, Alfa, quando na Charlie, torre no 8, decimal 6, o ajuste 10, 13, bom voo. Juliette, Alfa, Charlie, 261, uma boa noite. Puxa, vem cancelamento, 54 no 5. Trip 54 no 5, aguarde para acionamento e pushback. Aguardando. 925, controle Salvador. Está restrito pelo setor Recife, nível 340. 340, vou no 928. Setor Recife na frequência 1288, alterna 1-3325. 3175, boa noite, manterá ponto de espera devido à aeronave laboratório realizando inspeções do voo. Aguardando, gente. No 601, solo, aos 30, livre à direita, chame solo, 121, décimo 9. Livre à direita, 29, 601. Muito obrigado, boa semana. Iniciando o patrão número 2 do GF5-1. Autorizado. Código no 601, no táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Visitante, via Alfa, antes da Juliette, gol no 601. Puxa acionamento no 10. Confirme. O gol 1856. Puxa acionamento no portão 10. Gente, gol no 856 será o número 2 para o pushback acionamento. Estamos segurando mais uma vez devido à aeronave laboratório. Ah, não tem problema não. Aeronave laboratório é motivo, beleza? Ela tá por onde? Aqui tá interditado a decolagem, isso? Negativo, já tem duas aeronaves da TAM iniciando acionadas no ponto de espera, aguardando o mesmo liberar. Ah, então tá bom, tá aguardando, então, brigadinho. Se autorizar, a gente já aciona e vai bem lentinho também. Gente, eu vou aguardar a liberação da torre, então, já informo. Obrigado. Nada, obrigado a você. Você também está autorizado com vara esquerda, reportar e iniciar o padrão número 3. Gente, está iniciando já a curva? Sendo a curva já. Perfeitamente. Só 3175 autorizado a linha e decolar pista 10 vento com 1970 graus 089. Sente a linha e decola da 10, 3175.